DK Lava Jato, com preço promocional de inauguração. Busca e entrega no conforto de sua casa. 998-27-8519. Agora, agora, fique por dentro do que rola no esporte. E coisa boa demais, vamos falar então de esporte aqui na Clube. Você que estava trabalhando ontem e não viu aí a rodada do Campeonato Brasileiro, que se iniciou ontem com Goiás 1, Avaí 1, Corinthians 0 em Itaquera, Palmeiras 1, Cuiabá 1, Juventude 0, Botafogo 0, Atlético Goianiense 0. Hoje ainda tem Curitiba e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e RB Bragantino, Ceará e Fortaleza, é clássico, hein? Temos também América e Santos, e fechando a rodada, Internacional e Fluminense, hein? É, faça suas apostas aí. Você fica aí, sempre bem informado, o que rola no esporte, você fica sabendo aqui na Clube. De Color Tintas, a mais completa da região, pra você que está construindo ou reformando. Tintas, texturas, cristal, grafiato, fundo preparador e mais. Fazemos entregas em e sem fronteira e região. Cobrimos qualquer preço. Dividimos em até 12 vezes sem juros e à vista tem 10% de desconto. Cristais, pedras naturais a partir de R$ 94,99. Massa corrida a partir de R$ 33,99. UD Color Tintas. Aqui o pintor também ganha com o cliente. Avenida Simpliciano Custódio 226 em Icém. 17996352300. UD Color Tintas. A música que você adora. O melhor som. É só pedir no nosso WhatsApp. 34 998719170. Marmoraria Pedras e Companhia. Serviços do ramo de granito, mármore e ardósia. Equipe capacitada, sempre pronta para realizar qualquer serviço com qualidade, garantia e no prazo combinado. Temos ótimos preços e condições de pagamento. Entre em contato, solicite orçamento sem compromisso. Aceitamos todos os cartões. Marmoraria Pedras e Companhia. Em fronteira, em frente à Lagoa Seca. Fone Zap 34 99822 2761. A rádio que toca sucesso, sempre junto com você. Todo dia, Rádio Clube. CDA Laboratório, Centro de Análises Clínicas. Exames toxicológicos com validade em todo o território nacional. Teste de paternidade e todos os exames de análises clínicas. Convênio com Unimed, HB Saúde, Ben Saúde, Austa Clínicas, São Francisco, Copasa, Polícia Militar, Unifância Policlínica, entre outros. CDA Laboratório, Centro de Análises Clínicas. Fiscalizado pelo PNCQ e patrocinado pela SVAC. Atendimento de segunda a sexta, de 6:30 da manhã às 17 horas. Avenida Cardi Faitarone Feres, 358. Informações: 3428-2344. 91,7. Indo cada vez mais longe. Orindiúva está ligada. Clube FM, a rádio que te faz feliz. A rádio que te faz feliz. 9h49. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir uma música e oferecer para todos os pais que nesse dia todos tem um dia excelente. A música é de Felipe Falcão, Para Sempre Seu Retrato. Obrigada. Opa, de nada, Sueli. Daqui a pouco sai, tem mais uma aqui, dá tempo, vamos. E aí, Lencarmente, tudo bem? Aqui é a Rosa. Quero participar do sorteio, ganhar presente. E manda umas modonas aqui pra nós. O Cremilson aqui na minha mãe, pro meu pai, que é pro Dia dos Pais, pro meu pai, pro Cremilson, pro Jiboia. E pra dona Shirley, nós tá te escutando, ó. Manda uma música bonita aí. E coisa boa demais, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais. Alô, Marquinhos, alô, Elizabeth, o pessoal ligadinho, alô, Clemilson, alô, Raquel. O swing do GD. O nome dela é Jennifer. Mas

deixar falar a voz do coração. Muito bom dia, Tim Maia e Gal Costa. Gal Costa e Tim Maia, um dia de domingo de Paulo e Paulino e a eterna Marília Mendonça, Estrelinha, Gabriel Diniz, Jennifer. E vamos para mais participação aqui, daqui a pouco sorteio de um frango assado aqui. Bom dia, meu amigo Alencar Mendes, bom dia para você, em especial, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais também a todos os pais de fronteira da nossa região toda, Issanha, Altair, Guaraci, Olimviúva, todo mundo aí. Que Deus possa abençoar grandemente os pais com saúde, para que a gente possa cuidar das nossas famílias. Um abraço, meu irmão. Feliz dia dos pais. Alô, fronteira. Tá na clube? Tá bom demais. Aproveita aí, Alencar. Toca um modão para nós aí. Escolhe um do seu gosto aí. Para mim, para Elizabeth, para Heloísa, para o Cauã, para todos os papais aí, viu? Opa, com certeza, né, Marquinho? Epa, tem mais aqui, meu amigo Adalberto. Bom dia, meu amigo Alencar Mendes, que é o Bebeto, passando para desejar feliz dia dos pais para você, para todos os ouvintes aí. Que Deus possa abençoar esse dia com muita alegria, muita gratidão em nosso coração. E boa sorte para aquele papai que vai levar o seu assado aqui do Varejão do Paraíba. Fiquem todos com Deus. É isso daí, no próximo bloco a gente volta aí sorteando um delicioso frango assado lá do Paraíba. Dá tempo mais um áudio só, hein? Ô, meu amigo Alencar Mendes, bom dia, como é que você tá, meu querido? Ô, Alencar, feliz dia dos pais aí pra você, pra todo Obrigado. Mundo, pra todos os ouvintes da Rádio Beira Rio. Queria desejar um feliz dia dos pais pra todo mundo, entendeu? Põe meu nome aí, Alencar, no sorteio que eu quero ganhar algum brinde aí, entendeu? Ô, fazendeiro. Beleza, um abraço aí, fique com Deus, Alencar. Manda uma música aí pro meu pai, pro Vanderlei, pra Rosana, minha irmã que tá aqui, pra minha mãe, Sirlei, pra todos os ouvintes aí, tá bom? Vai, vai, vai! Opa, aí, trem bom demais, alô, dona Sirlei, alô, seu Vanderlei, todo o pessoal aí, a Raquel também, né, meu amigão Clemilson aí, aquele abraço pra vocês, né, daqui a pouco eu volto, hein, trazendo o sorteio de um delicioso frango assado. Tem, deixa me ver, Jandinha. Lá do Gelaguela também. Ah, tem tudo isso. Tem um kit churrasco. Tem fardinho de cerveja. Mandando aquele abraço pro meu amigo Jefinho lá no Jardim Angelo Passuelo e a loja Significativo. Aquele abraço pra vocês. Valeu pelo carinho e pela audiência de vocês. Você já escolheu o presente pro seu paizão? Não? Então se liga nessas dicas. Oi, uma ideia bem legal é optar pelos kits. Pode ser um kit de churrasco pensado exclusivamente para ele, pode ser um kit spa com produtos de higiene e beleza ou ainda um kit de ferramentas. Adapte o kit às preferências do seu pai. Parabéns, papai! BFM. Sabe quando você para no sinal e para aquele carro ao lado com o volume ao máximo? É nossa culpa. Se você quiser, nós seremos dois em um só coração, dividindo uma caminha de solteiro, pro amor não ter pra onde fugir. Um abraço no outro, nós seremos amantes, amigos. Sabe quando você liga para aquele seu amigo e o telefone toca? Toca. E ele não atende? É nossa culpa. Naquele sofazinho de dois lugares, imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Sabe quando você liga o rádio e toca aquela música que você não quer ouvir por nada? Não, essa não é nossa culpa. Mas tem jeito. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Tá na clube. tá bom demais. Tá procurando uma casa de carne com excelente atendimento e preço baixo? Vá direto na Casa de Carne Miziara. Confere as promoções. Linguiça Cabo de Reio, R$17,99. Mista e mista apimentada, R$19,99. Cura de porco caipira, R$24,99. Colchão mole, R$38,99. Músculo e acém, R$31,99. Todo domingo tem assados, frango recheado, costela bovina e joelho de porco. Casa de Carne Miziara. Rua Munir Moreno Mamed, número 33, em frente ao Odonton Company. Disque entregas 34 997 07 41 84. Atenção fronteira, a Fibra Amp Telecom mudou os planos de todos os clientes. É isso mesmo. Agora, você cliente tem muito mais velocidade pelo mesmo valor contratado. Estamos em promoção. Venha conferir a única empresa com dupla abordagem fibra. 100% fibra ótica de alta velocidade. Planos a partir de 300 megas e instalação grátis. Ligue no 999-86-5928 e sejam bem-vindos à Fibra Up. De volta aqui na Rádio Clube, agora 10h05, já é 10h05, a hora passa, a hora voa, né? Daqui a pouco eu tenho um sorteio de um delicioso frango assado. Enquanto isso, o pessoal vai participando, hein? Bom dia, Alencar. Meus pais. E churrascão aí, vou ganhar alguma coisa aí nessa rádio ou não vou ganhar nada aí? Chama! Esse daí é o nosso amigo Jean, o Pebinha, né? Alô, Jean, aquele abraço pra você, Pebinha. Daqui a pouco tem mais participações, vão mandando aí, ó, 34998719170. Bora pedir seu sucesso ou oferecer também pro seu paizão, pra sua mãezona, pra aquela pessoa especial aqui na Clube. Tem sempre o melhor pra você. Que tal você ganhar uma bela chopeira para o seu paizão? Durante todo o mês dos pais, nas compras acima de R$100 aqui no JB, você ganha números da sorte para concorrer a uma bela chopeira. E aí, vai ficar de bobeira? Compre durante todo o mês de agosto e participe. Tem uma bela chopeira esperando o seu paizão aqui no JB. Se você ainda não tem o seu aplicativo JB, baixe agora mesmo, identifique suas compras no caixa e comece a participar. JB, sempre com você. Comercial Nunes, onde sua festa e reuniões fica mais completa. Grande variedade em bebidas, shop delivery, aluguel de mesas, caixas térmicas, frisas e choperia instalado em sua casa. Comercial Nunes, comercial de bebidas. Avenida Minas Gerais 327, fone 34 99816 4253. Em Icém, Avenida Simplício Custódio Silveira 45, fone 17 98813 5053. Comercial Nunes, agradece a preferência de clientes e amigos. Atenção, fronteira e região. A Odonto Company inova mais uma vez com super novidade. Agora, você pode fazer seu raio-x panorâmico na Odonto Company. Isso mesmo, chega de sair da cidade para fazer o seu raio-x. Vem logo